Português para universitários. Lição 1. Meu nome é Laura. Sou brasileira e sou estudante universitária. Eu tenho muitos amigos portugueses. Minha melhor amiga é a Cecília. Ela é portuguesa. Nós temos muitas coisas em comum. Chamo-me Ana. Eu sou portuguesa. Tenho 26 anos. Eu sou professora. Sou de Lisboa. Agora estou em Santarém, na casa dos meus avós. Os meus avós estão bem.